Yeah. Peixes mutantes invadindo o congresso, vomitando poluentes com o logotipo impresso. TR, quem é do mangue não esquece, as vítimas perecem, as famílias enlouquecem. Um caranguejo gigante decepando seus corpos, aniquilar suas famílias, jogá-las aos corpos. Garças bizarras movidas a óleo, sem dó e sem dor, picando seus olhos, sobrevoando em campos. Uma seleção de mortos, pensamentos mortos, não realidade carinhosa. Enquanto ser humano eu vou destruindo o que posso, elevador aqui só desce, o demônio é meu sócio. Abriram a caixa de Pandora, Simon diz, saiam agora. A chuva espalhando todos os males. Ai, ai, ui, ui, ai, como isso arde. A bateria de celulares, sedes similares, a peste invisível maculando os ares. Mercúrio nos rios, diesel nos mares. O solo estéreo já fizeram a sua parte. E salvem o planeta, é papelzinho de bala no chão, tio. É muita treta, o sádico monstro está à frente, sai do círculo vicioso e recicla sua mente. Minha rima é voraz, árdua e quente. O crioulo aqui é doido e os planos são dementes. E o futuro é num piscar de olhos, cê tá sabendo? Olha ali, ó. Fulano ali tá derretendo. Eles ficam assim olhando pra mim. Deve ser o setor bem que tem de mim. Vende a ideia de que são legais. Nada de costa, vai de jacaré abraça. Eles ficam assim olhando pra mim. Deve ser o setor bem que tem de mim. Vende a ideia de que são legais. Nada de costa, vai, jacaré abraça. No universo de horrores, tuberculose, câncer, tumores, chagas que a prata não repara, vidas cujo respeito não viram nada. O homem sendo a imagem da besta. Crack e FX estão destruindo o planeta. Em breve nascerão vacas sem tetas, os cafezais milharais, a praga dominando a colheita. A água que é pouca sumirá totalmente. Suas sacolas de dinheiro não comprarão só copo de aguardente, porque destruíram a cana que adoça os doces, que adoça o amargo da vida. Olhar em volta e ver tanta burrice reunida. Vamos parar com isso, aprender sobre a coleta seletiva de lixo. Arqueólogos, geólogos, antropólogos, façam parte dos nossos. Respeito e instrução ao povo para dizerem sim, eu posso. Sim, eu posso, oi. Sim, eu posso. Senhores do orgulho, abutres comerão suas tripas no entulho. As nuvens vão se formando, as gotas deteriorando. São as pernas quentes da morte aos poucos. Aos poucos, aos poucos, os carregando. Eles ficam assim olhando pra mim. Deve ser o setor bem que tem de mim. Veja a ideia de que são legais. Nada de costa, vai de jacaré abraça. Eles ficam assim olhando pra mim. Deve ser o setor bem que tem de mim. Vende a ideia de que são legais. Nada de costa, vai, jacaré abraça. Eles ficam assim olhando pra mim. Deve ser o setor bem que tem de mim. Vende a ideia de que são legais. Nada de costa, vai, jacaré abraça. Eles ficam assim olhando pra mim. Deve ser o setor bem que tem de mim. Vende a ideia de que são legais. Nada de costa, vai, jacaré abraça.